E aí, galera, começa agora mais um Opinando Shibun, edição número 94. Eu estou aqui com o Luke Lucas. E o que você tem feito, Luke? Nada. Vamos ao que você tem feito. Esse desânimo todo é porque houve um probleminha aí. Antes dessa gravação. Ainda bem que só foi pouquinho, foi só a minha parte só. Foi só a sua parte. Mas fala aí de novo rapidinho, cara. O que vocês têm feito e tal? Que eu vou falar bastante. Eu anotei aqui tudo que eu tinha visto, então. Eu tô desempregado, mas daqui a pouco meu emprego lá na prefeitura volta. O que mais? Vi filmes, vi seriados, joguei jogos. Pode ir, Vilas. Caramba, cara. É isso, os nossos ouvintes querem saber o que você jogou, o que você viu. Eu joguei Shadow Flight, joguei Mortal Kombat, tô terminando de ver Big Bang Theory. Aí o Vilas vai falar como você aguenta ver, eu falei, ah, por causa de Bleach. Não, cara. Caralho, agora... Como assim você consegue ver por causa de Bleach? É, se eu aguento ler Bleach, eu aguento ver qualquer coisa. Resumindo. Ok. Tô lendo quadrinhos. Quadrinhos eu não tinha falado. Eu li o Demônio da Garrafa, do Homem de Ferro. Nossa, como ler história antiga é chato, velho. Eu não consigo gostar muito de ler história antiga, não. Porque eles têm aquelas manias de botar no balão tudo que a pessoa tá fazendo no quadrinho. Uhum. Ah, então Tony Stark liberou essa rajada de energia que ricochetearam na parede e que não sei o quê. E eu tô lendo, eu tô vendo isso no quadrinho, você não precisa repetir no balão. Puta que pariu, velho. Para. É, li aquele Day Tripper do Fábio Moon e Gabriel. É Gabriel Moon e Fábio Bar, não sei qual que é a ordem dos irmãos. É legal, gostei. Apesar do plágio, né? Mas aí é outra história. Cara, eu gosto bastante desse aí, mas vou pensar no plágio. Vi o Snowpiercer, filme do Chris Evans lá, do meio pro fim estraga, mas eu gosto do começo. Só me responde uma coisa, cara. Esse Demônio na Garrafa do Homem de Ferro, sabe como é que é essa história? Porque fala essa... tanto, eu queria saber que porra é essa. É basicamente a história de como ele começou a cair por causa da bebida, do alcoolismo, e como ele decidiu começar a parar de beber pra senão a vida dele ia acabar, assim. Só resumindo mais ou menos assim, ele só fazia merda com o Homem de Ferro, porque tava bêbado, esse tipo de coisa. Mas ele continua fazendo meio que isso? Não, hoje em dia ele parou até o Homem de Ferro Superior, que no Homem de Ferro Superior ele voltou a beber porque ele é mau. Porque ele é mau. Porque ele é mau, malvadão. Mas ele é tipo um vilão, ele é só tipo o anti-heróizinho? Ele é o anti-heróizinho. Ah, mas ele é meio vilão. Eu acho ele meio vilão, mas estão considerando mais anti-herói do que vilão mesmo. Mas é pelo menos nível, sei lá, o Justiceiro? Ele tá mais nível filha da puta. Porque ele inventou um aplicativo que tá fazendo as pessoas terem que dar dinheiro pra ele pra continuar usando o aplicativo. Caralho, isso me lembra Simpson. É, aí ele tá meio filha da puta, assim. As pessoas estão se descontrolando com essa porra desse aplicativo e... E ele tá nem aí, ele só quer dinheiro, só. Então, em minha vida também é o caos. Teoricamente esse é o último mês do meu mestrado. É, teoricamente, né, porque nunca se sabe. Olha isso, velho. Eu olha espero esse pensamento. Que seja, né? Mas bem, apesar disso, eu vi algumas coisas... Algumas coisas eu vi exatamente pra tentar desopilar, porque os últimos dias foram bem tensos. Mas tem uma gravação que eu fiz com o Carlírio no podcast, novo podcast lá que é ao vivo, que eu disse que eu reencontrei aquele joguinho da Mami, não sei se eu tinha te falado, um jogo de Madoka Mágica pra celular, que você controla a cabeça da Mami e você tem que fazer a cabeça chegar no corpo dela, senão ela explode em sangue. Caralho, que jogo destrutivo, cara. Eu tinha encontrado ele na época que tava saindo Madoka Mágica. Depois do episódio 3, pouco depois de sair o episódio. É, tem que ser depois do episódio 3. Então, mas. Não, acho que foi mais depois, porque aparece a bruxa Sayaka aqui. Mas eu tinha perdido, aí eu olhando as coisas que eu tinha baixado na minha Play Store, já que fica gravado lá, mesmo sem querer. Aí eu achei esse jogo de novo, fiquei jogando, é muito legal, cara. Mas é um Flappy Bird da vida? Como é que é isso? É mais ou menos, assim, são. Quatro fases, eu acho. Tem quatro fases ele. É porque ele é tipo um roguelike, ele muda toda vez que você mexe. E você vai ter a cabeça da Mami e em um certo momento vai ter o corpo da Mami. Em outro ponto da fase, vamos dizer assim, né? E você pode, quando você clica na tela, fazer a cabeça dela voar. Só que ela não pode bater no teto, não pode bater nas coisas que estão surgindo. Por exemplo, no caso da Bruxa Sayaka, ela fica soltando aquelas rodas do episódio, que tem umas rodas meio loucas que ela fica soltando. Você tem que desviar disso, porque toda vez que ela bate alguma coisa, ela quica. E se ela bate muito rápido em alguma coisa, ela explode. Inclusive, se ela bater muito rápido no corpo dela, ela explode. Que pariu. E você tem que levar então a cabeça dela até o corpo. Assim, você clicando na tela, ela voa e você mexendo o celular para um lado, para o outro, ela vai para um lado, para o outro. Você tem um tempo assim, né? Existe tipo um combustível para essa possibilidade da cabeça voar. Depois de um tempo, ela não consegue mais voar. Então, pronto. O objetivo das fases é basicamente chegar até o corpo da Mami. Só que às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, às vezes é quase impossível. E é isso. Assim, você pode terminar bem colocando a cabeça no lugar, você pode terminar colocando a cabeça meio errado. É O isso. importante é ter cabeça. O importante é a cabeça. Mas é legal pra passar o tempo. É um joguinho legal pra passar o tempo. Essas fases da Sayaka eu nunca consegui terminar. Nunca consegui colocar a cabeça da Mami no corpo dela nessa fase. Mas bem, eu vi o filme Livre com a Reese Witherspoon, sei lá, mais ou menos assim, com a atriz que eu não gosto. Eu sempre achei ela uma merda de atriz. É uma das queridinhas de Hollywood, mas eu nunca entendi por quê. Mas nesse filme, tal como a garota de Crepúsculo no outro filme que eu falei, ela está bem. Não é um filme incrível, mas é um filme interessante. É um filme bacana em que a garota ela tenta. Digamos que ela sai numa viagem de autodescoberta. Ela se ferrou bastante na vida e tal, usava drogas e não sei o quê. Então ela decidiu fazer tipo. Não é bem mochileiro, mas. Sabe aqueles caras que fazem tipo uma rota? Pega um ano só pra ficar andando de um certo lugar até outro lugar? Sei. Pronto, é mais ou menos isso que ela faz. Aí você vê toda a jornada dela, ela lembra do passado e não sei o quê. É um filme interessante, é um filme bacana, ela tá bem no filme. Ou ela tava bem, ou o filme ia ser uma merda, porque 95% do filme não tem mais nenhum personagem parecido, né? Então. É melhor que Legalmente Loira. É, cara. Que Legalmente Loira é foda, cara. É o melhor Não, filme cara, dela. não. Você Pô, tá louco. ela de rosa, toda. Ah. Isso e aquele filme que ela é um fantasma e mora no apartamento do Hulk. Esse aí também é legal. Eu não sei, cara, não consigo gostar dessa atriz, cara. Mas ela tá bem nesse filme. Obviamente tem peitinhos também, né? Que é um ponto positivo. Opa, já tô baixando aqui. É. Mas é dela? Dela. Opa, tô baixando imediatamente aqui. Tem várias cenas que mostra ela que teve uma época da vida que ela tava drogada, aí ela transava com qualquer cara por um troco de droga, sabe? Então tem várias cenas assim. E tem a cena clássica no espelho, né? Pra ela se olhando no espelho. Tem algumas cenas assim dela nua. Mas é só ela, viu? Não tem nenhuma outra garota nua no filme, não. Visitas por um livre peitinho. Estou procurando no Google aqui. Pornô pelado. Pornô pelada. Bem, eu vi alguns outros filmes antigos. Eu vi Barbarella. E o Barbarella é um filme, acho que é dos anos 60. É um filme de ficção científica. É num futuro em que a humanidade não tem mais armas, não sei o quê, tá explorando espaço. Meu, não vou contar todo o contexto, não. Mas o que importa é que. Tipo, é um filme muito superestimado, sabe? Muita gente gosta do Karate Kid dele. E todo mundo sabe que ele não é tão bom, mas ele realmente não é legal. Não sei, nem sei que filme é esse. É um filme bastante comentado aí pelo pessoal, né? Mas não é, não consegue ser legal, cara. Não dá. Mas eu diria que pelo menos ele serviu como inspiração para aquele filme sensacional do Stallone, em que ele vai no futuro lutar contra o Wesley Snipes. Porra, esse filme é foda pra caralho, E velho. aquela cena de sexo que na verdade não é sexo, que tem a bola lá, não sei o quê. Não, é o capacete que eles botam. O capacete, pronto, esse filme aqui tem mais ou menos a mesma coisa, só que elas se tocam a mão. Só que na verdade, a Barbarella descobre os prazeres de não fazer sexo dessa forma. Tá que pariu. Vamos falar do filme do Stallone, que é muito mais forte. Que é muito mais foda, com certeza. Ele tricota, velho. Stallone tricota. É muito melhor assim. É muito ridículo, né, cara? Eles dão as habilidades especiais pro pessoal. Eles dão, tipo, o maluco dá habilidades pro cara conhecer todos os tipos de arma, pra hackear computadores e tudo mais. Dá toda essa habilidade pro bandido e pro policial, ele dá a habilidade de tricotar. Isso. Porque o Stallone não precisa saber mais nada. Ele é o Stallone. Ele sabe lutar boxe, velho. Ele é foda. E o Schwarzenegger virou presidente. Então... É, eu também gosto muito da cena dele do Rato Burger, né? Que a Burger menina de fala, rato. A menina fala lá, ah, você acha que essa carne veio de onde? É? Ele fala da mulher, né? É de rato? Sim. Aí ele, tá gostoso. Eu até hoje não entendo a utilidade das três conchas, mas tudo bem. É. Fizeram imagem pra ensinar. É assim. Você vai achar imagem? Escroto. Se você ler sobre o que é, você vai achar escroto. Eu tipo, sei. Usar papel higiênico parece muito mais prático do que. Bota um chuveirinho ali, velho. O futuro ali não tá faltando água naquele futuro, pô. Mas bem, eu vi também 12 Macacos. Clássico de ficção científica também. Aquele clássico de ficção científica dos anos 90, em que eles pensam num futuro muito diferente, mas. Eu não entendo futuros que... Metade da tecnologia é baseada em plástico. Eu não entendo isso, cara. Eu juro que eu não entendo. É, vamos pegar aquele petróleo que tá sobrando pra caralho. Vamos fazer só plástico com petróleo. Tem recintos quase todos feitos de plástico. As roupas pra defender, sei lá, da radiação. É só plástico, puro assim, simples. Plástico. Você não entende. Pode ser que esteja um magneto lá. E os caras prenderam magneto no mundo. Assim, magneto não pode fazer porra nenhuma, cara. Não, mas não é, cara. É um viagem no tempo muito louco do Bruce Willis com o Brad Pitt e que é bem legal. Podia ser melhor, mas é legal, é divertido, é interessante. Eu só vi o começo desse filme, não vi todo ele. É um filme interessante. Eu fui meio que olhei lá no Netflix. Eu nunca vi, vai, eu vou assistir finalmente esse filme. Então foi isso. Eu vi Birdman também. Você viu o Birdman? Não vi, cara. Cara, é muito foda, muito. Não chegou esses filmes pra cá, não. É foda, porque chegou o E-Flash pra aí e não chegou aqui, aí chega a Birdman aqui e não chega aí. Eu não sei o que acontece. Eu sei que eu peguei um filme bom, pelo menos. Então... Cara, é foda. Eu sei que eu tô. De maneira. Eu sei que eu tomei um spoiler absurdo de Birdman no podcast do MD. Então você pode me falar o final que eu sei já. Não tem problema, né? O final que, na verdade, acontece, ele sai voando. É, igual a menininha lá que vai pro mundo das fadas. O pior que esse final, ele é... O pior que esse final é dúbio mesmo, cara. Você não entende direito. Você entende e não entende ao mesmo tempo, sabe? O garotinho do Radio Fly, tá tudo lá junto, né? Mas tem uma cena, cara, que é muito drogas, cara. É muito drogas. Mas é legal, cara. O Michael Keaton tá legal nesse filme. É uma brincadeira muito foda. Eles venciam nos filmes da Marvel. Não sei porquê, assim. Só pra dizer, filme de herói ainda tá fazendo sucesso, sei o quê. Devia mencionar o Batman dele? Não, eles só ensinam... Pois é, devia mencionar o Batman, mas na verdade eles só falam dos filmes da Marvel. Porque são as novas, a nova modinha, cara. É, pior que é. Não tem como não falar isso. Mas bem, eu gosto muito da participação do Hulk, né, nesse filme, cara. Do Hulk, ele aparece? O Hulk, o segundo Hulk. Sei, o Hulk. Agora o pessoal deve estar confundido, deve estar imaginando o Hulk. Pois cara. É. Não, é o. Qual o nome do cara? Eduardo Norton. Por isso que eu tô falando, porque eu não lembro o nome do cara. Eduardo Norton. Exatamente, Eduardo Norton tá muito foda nesse filme também, cara. Eu só achei meio forçado o papel da Gwen Stacy, que eu também esqueci o nome da atriz. É igualzinho, eu também não decoro o nome, não. Eu vou pro nome de personagem mais fácil. Eu o pessoal decoro sabe. Quando eu me importo mais com o personagem. E apesar de que eu me importava mais com ela antes. Não sei porque eu perdi o interesse, assim. Você viu aquele Easy A no Netflix e desistiu dela. Mas eu já tinha visto Easy A há muito tempo, cara. Que filme merda. Mas enfim. A mentira. A menina finge que é puta pra todo mundo no colégio pra ser popular. Vai tomar no cu, que filme. Continue. Eu já comentei nesse filme aqui já. Eu vi um outro filme que a gente vai falar daqui a pouco também por causa do Oscar, que é o Timbuktu. E sabe aqueles filmes que são feitos pro cinema, que você sabe que são feitos pras pessoas pseudo-inteligentes dizerem que são fodas, porque o filme não mostra porra nenhuma, é uma crítica social, mas podia muito bem ser um documentário, e ao mesmo tempo você sai do cinema mal, sabe? Mal por quê? Porque achou ruim? Não é que o filme seja ruim, é porque não é um filme, mas... Porque é só mostrando desgraça. O filme todo é só mostrando desgraça. Sei, sei. Tipo, eu não gosto de ver esse tipo de coisa. É um bairro, um lugar lá na África em que é dominado por um grupo de muçulmanos rebeldes. Que bom, hein? Então, é foda, é meio... Pesado. Não diria pesado, ele não é pesado, sabe? Eu vi filmes muito mais escrotos ano passado. Pô, tem um filme que eu vi ano passado que eu não sei se eu citei aqui, cara. Mas é um filme que eu não recomendo a ninguém assistir, cara. Que pariu, é um filme que você sai, assim, desacreditando completamente na humanidade. Cavaleiro do Zodíaco. Não. Droga. Não. É um filme, é muito, cara, é foda. Eu lembrei o nome do filme, é Miss Violence. Mr. Violence. Não assistam, é sério. É tipo eu com a Pele que Habito. Não, cara, A Pele que Habito é um filme interessante, é um filme legal. Não, cara, A Pele que Habito é horroroso. Não, cara, A Pele que Habito, ele é um filme... Assustador. É, que tem um lance assustador. Mas esse filme não, esse filme é um filme pra você dizer, caralho, eu não acredito, cara, a humanidade tá perdida. E o pior é que você sai do filme pensando, cara, isso é plausível, isso pode estar acontecendo. Puta, filho... Caralho, é muito foda. E não é um filme bom, o pior é isso ainda. Além de tudo, ele não é um filme bom. Mas você não consegue parar de assistir por causa do quão escroto é o que está acontecendo ali. Mas bem, joguei alguns joguinhos rapidinho. Na verdade, joguei um joguinho, né? Que foi o Everlasting Summer. Um date sim, que eu não curto muito Date Sims, mas eu decidi jogar. É um Date Sim gratuito, tá no Steam. Então quem nunca jogou Date Sim, é uma recomendação. É um Date Sim pra maiores de 18, só que a versão do Steam não tem as imagens de nudez, né, nem de sexo. Se bem que as imagens de sexo são muito poucas. Só que se você realmente quiser a versão completa, tem um patch no site da comunidade do Steam desse jogo, que você pode pegar, coloca dentro da pasta do jogo e automaticamente as imagens aparecem. Que é isso, cara? Eu não entendi agora. Eu não consigo gostar desse tipo de jogo. Geralmente eu não curto, mas eu decidi jogar, finalizei com uma das rotas, e esse jogo tem a vantagem de que ele tem a possibilidade de você passar os textos numa velocidade hiper rápida. Então se você não quiser ler, se você quiser só finalizar por finalizar as rotas, então você pode. Eu finalizei todas as rotas, só que a primeira rota eu li, as outras 11 rotas eu joguei usando toda a minha paciência de ficar segurando o botão de passar o texto. Tá de parabéns. Eu tipo, finalizei as outras rotas todas em menos de 20 minutos, cara. Eu não sei se você viu um jogo que eu te passei desse tipo, que você tem que fazer, ao invés de você escolher as decisões e tal, você tem que fazer um joguinho estilo Candy Crush pra conquistar a garota. Eu sei. Caralho, velho. Isso é ruim demais, cara. Caralho, não dá, cara. É jogar Candy Crush pra ter a putaria, velho. Muito escroto. Tô queimando aqui tudo que eu vi que eu não vou indicar, né? Então, rapidinho, eu li a nova no Game No Life, acho que eu já falei, mas eu terminei finalmente. E ela é igual ao anime, mas é muito melhor que o anime. O fato de você não ter que ver todo o lado escroto do fanservice dessa obra melhora muito, sabe? E eu acho legal que o formato dela que lançaram aqui é legal, porque é um livro pocket de bolso, então você pode levar pra qualquer canto pra ler. Você ia comprar essa nova. Qual que é? Hã? No Game No Life? Isso. Eu quero, mas se chegar aqui, né? É difícil. Cara, mas você compra o quê? Em banco? É muito difícil as coisas. Eu não compro por internet, não. Não, aqui tem um Conk Shop, não é internet não que eu compro. Mas, sei lá, cara, é difícil. Isso eu acho muito difícil chegar em banca, sabe? Pois é. Não, aqui as coisas da New Pop é difícil de chegar. Keion não veio. Uhum. Veio, é porque, acho, pouca coisa da New Mas Pop é porque muita veio. Coisa da New Pop que ela lança pra livraria. O formato é diferente e é mais caro, sabe? Tem umas obras que ela lança que não é de mangá, que são muito boas também, que com certeza não saem em banca. Muito difícil, vem. É, também eu não tô tão desesperado. Qualquer coisa em um evento que eu fui em São Paulo, eu compro. É tranquilo. É, mas fica a dica aí, eu acho que é uma nova interessante pra quem quiser começar. Quem quiser começar assim, né? Quem já conhece anime e quiser começar a ler novel. Uhum. Se você não conhece anime, eu não recomendo, porque você ainda vai ficar irritado pelo lance do fanservice. Não aparece tantas imagens, mas ainda tem a descrição. Tem a descrição. Tipo dele tirar o mamilo e a bolsa das garotas. Ah, não, isso é no, isso provavelmente é na próxima novel. Ah, que triste. Não tem isso não. Tem um lance de ele forçar a garota a ficar sem calcinha e tal. Ah, que bom. Mas é legal, a partida de xadrez, a primeira partida de xadrez que tem no anime, ela fica muito mais interessante descrita na novel. Acho que o anime passa tão rápido, a forma dele falar e não sei o quê, que você não fica muito ligado, sabe, nas coisas. Eu não sei, eu gostei um pouco mais da novel. Me irrita ainda um pouco o fanservice, mas eu achei a novel bem mais interessante. Eu vi o The Legend of Luke Pai, sabe o que é isso? Não faço ideia. É o Hora de Aventura Chinês. Credo. Eu não gosto de Hora de Aventura, imagina chinês. Pois é, eu vi o primeiro episódio dessa porra. Tipo, eles trocam o Jake, que é um cachorro, por um cavalo. Caraca. Aí o garoto é um garoto, só que como o formato dele da cabeça é diferente, o cara diz que ele tem quatro orelhas, uma coisa assim. Que isso? Cara, é muito estranho, sabe? É muito mais... Visualmente, é uma coisa muito mais louca que Hora de Aventura, assim, entre aspas. Ele não é muito colorido quanto a Hora de Aventura, mas ele é tão louco quanto. E eu achei foda que ele parece muito mais infantil que a Hora de Aventura. Só que tem umas horas que, tipo, o cachorro vai e solta um motherfuck ou shut up, caralho. Aí aparece aquele óculos e turn down for what? E é do nada, assim, porque, tipo, eu vi ele legendado, os caras falando inglês, né? Inglês não, desculpa, falando chinês. Ele fala chinês, tal, não sei o que, aí aparece uma hora lá que tem um tsunami, aí do nada ele solta um motherfuck. Porra! Tipo, que dessa, cara? É só pra te ofender, só. Pra ser gratuito. É muito gratuito, sabe? Assim, em termos de uma obra infantil, achei ele até mais legal do que o Hora de Aventura. Mas tem essas tiradinhas, assim, que é meio absurdo. Eu vi um novo desenho também americano chamado Star vs. The Forces of Evil, que é outro desenho estranho do Disney XD, que estreou agora, que é sobre uma princesa de um reino mágico chamado Star, que ela completou 14 anos, quando ela completa 14 anos ela ganha uma varinha. Ela pode usar qualquer tipo de magia, né? Só que ela é uma princesa meio... Como é que eu posso dizer assim? Ela é uma garota levada. Então ela tá prestes a explodir o reino. Caralho! A primeira coisa que ela faz quando pega a varinha é criar um arco-íris em cima do reino. Só que o arco-íris pega fogo. Aí então os pais dela, pra resolver o problema, pra ela não ferrar com o reino lá, eles decidem enviar ela pra um outro lugar. Existe a instituição de pra princesas levadas, que parece uma prisão, mas eles mandam ela pra terra. Por quê, né? Por que não? Que é justo. Então ela vai pra terra e ela acaba indo morar com os pais adotivos de um garoto. Na escola ele é tido como o garoto mais obediente e tal, só que ele odeia essa fama, então ele tenta fazer de tudo pra acabar com essa fama. Só que, por exemplo, toda vez que aparece alguma coisa no chão, ele pega e joga no lixo. É tipo uma reação natural dele de ser um cara legal. E é bem interessante o jeito como esses dois personagens interagem, essa princesa maluca e esse cara. É quase tão legal quanto o Gravity Falls. Então, rapidinho... O Construindo um Batmóvel, aquele projeto do Catarse que eu pedi pro pessoal contribuir, porque eu tinha contribuído e tal, conseguiu chegar à meta. Eu vou ganhar meu livro daqui a 3 meses. Vai me emprestar depois? Ah, vou. É pior que é digital, né? Olha aí, ó. Só que eu tenho versão digital, então. Eu posso, eu não paguei o bastante pra pegar a versão física, eu queria só a versão digital. Jogarei no Mega Upload depois. Né? Olha só. Não, mentira. Sacanagem. Só no Mediafire, só no Mega Upload. Eu queria reindicar um podcast que eu já citei várias vezes aqui, que é o PodTrash, porque eu tô escutando, assim, loucamente as edições que eu tava atrasado, já que eu tô tendo que passar muito tempo mexendo com coisas chatas, então eu fico escutando podcast, e como eu tô com poucos podcasts pra ouvir, eu peguei o PodTrash, tava muita coisa atrasada, e tô com uns 30 edições aí ouvindo, e é muito foda, cara. Continua sendo muito foda. Então visitem lá, meus amigos do podcast, que já apareceram por aqui, inclusive. E é isso. Eu só queria aumentar um pouquinho, eu vi o Big Hero 6 com a minha mulher. É legal. Essa não é nada demais, não. Mas o que eu queria comentar do filme é o trailer da Cinderela, que tem antes do filme, não sei se passou aí. Passou pra vocês? Eu já vi o trailer da Cinderela. Então, você já viu o filme dele também, né? Porque o trailer da Cinderela, ele contou a história inteira do filme. Caralho, ele contou do começo que ela era feliz, até o pai se casar com a madrasta, até a parte que ela vai no baile, pede sapato e o príncipe vai atrás dela com o sapato. Contou tudo, contou toda a história do filme. Que isso, gente? É como se ninguém conhecesse a história da Cinderela. Pois é, mas também é para as crianças que vão assistir o filme, agora elas tomaram um spoiler absurdo, né? Eu acho que as crianças não se importam, cara. Ah, não sei, eu achei muito absurdo. Tem que ter aquelas cenas que as irmãs da Cinderela cortam os dedos para entrar no sapatinho de cristal. Espero essa cena aí nesse filme. Caralho. É, tem que seguir o conto, velho. Tem que você falou disso aí? Você viu os trailers do Super Bowl? Eu vi. E você gostou Jurassic de algum? Park não, cara. Caralho. Não, nenhum. Só o Tomorrowland. Só o Tomorrowland eu fiquei interessado só. Ah, falando em trailer, a gente não tinha falado, pô. Saiu o trailer do Quarteto Fantástico. Caralho. Ah, é, cara. E foi whatever. Olha que bom. Cara, sabe o que é pior? Eu achei o trailer legal. Só que assim, além de não parecer nada com o Quarteto Fantástico, a impressão que eu tive foi que todas as cenas boas do filme foram colocadas no trailer. Tudo que eu for ver no cinema vai ser. Fora que o Coisa tem que ser preso porque ele tá pelado. Bota uma suga, Coisa, pelo amor de Deus. Foi bom, não. Foi bom nem foi ruim. Foi. Whatever. Não tem como esse filme ser bom, cara. Não tem como esse filme ser bom. Não, cara, aqui eu fiquei pensando mais ainda, né? Já estávamos pensando quando saiu a pseudo sinopse e tal. É que, tipo, se vocês vão fazer um filme diferente, por que vocês vão usar o nome Quarteto Fantástico, caralho? Não tem nada de Quarteto Fantástico, nada, nada. É incrível. Muito bom. Ok. Então é isso, vamos logo pro Oscar, que a gente perdeu muito tempo na introdução. Spider-Man spins webs and he always senses danger. The Hulk can break through 100 ton steel beams. Então, essa semana a gente vai comentar os indicados ao Oscar. A gente não vai comentar os campeões, porque os campeões tanto faz, né? Foda-se. O importante é quem foi indicado. Quem se importa com os campeões? Até porque muitos dos campeões geralmente são filmes que a gente não se interessa mesmo, sabe? Tipo Boyhood, que eu sei que vai ganhar algum Oscar e eu não gosto do Boyhood. Ah, tá. É foda. Tá bem, vamos falar aqui dos indicados. É. Eu acho que faltou o indicado para melhor bebê o Sniper Americano. Porque aquele bebê falso do Sniper Americano é incrível, velho. Eu não vi esse filme, cara. Eu não vi, mas eu vi a cena do bebê falso. Depois eu te passo, cara. É muito bom. Ok, então vamos falar aqui dos indicados de baixo pra cima, como tá aqui no site que eu passei pro Luke. Melhor curta de animação, provavelmente a gente não viu nenhum ou quase nada. Cara, não. Você viu algum desses filmes? Faço ideia. Ah, não, Fist eu vi, a gente viu o Fist. O Fist é o do cachorro? É o do cachorro, que é a família nojenta, velho. A família deixa o cachorro sentar na mesa pra comer as coisas. Pelo amor de Deus. Eu achei legal, então. Eu só acho absurdo o que faz com o cachorro. É uma nojeira só, mas tudo bem. Cara, eu acho que eu vi outros, mas não tô lembrando pelo nome. Mas bem, os indicados são Fist, que é o curta da Disney, né? Que passa antes do Big Hero 6. Então, The Bigger Picture, A Single Life, The Dunkeeper e Me and My Molten. O que é um Molten? É um nome, será? Molten, acho que é, não sei. Faz até não. É difícil, não consigo indicar. Ah, só um detalhe, né? Vai... Ah, é uma bicicleta, acabei de procurar. Ah, tá. Quem vai apresentar o Oscar é o cara do True Story. Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris. O cara do True Story é ótimo. Eu não lembrei agora, pô. How I Met Your Mother. Pronto. Lembrou do seriado nem do nome do personagem. How I Met Your Mother. Não, o nome do ator tá escrito aqui. Então o nome tudo bem. É o Barney. Então, o Barney porque eu vi muito pouco de How I Met Your Mother, sabe? Diferente de você que adora esses sitcoms, eu vejo muito pouco. Eu adoro essas porras, eu ia fazer o quê? Então eu realmente não conheço. Eu poderia dizer que ele é o cara do Gone Girl que é morto pela mulher lá sem nenhum motivo. Tem um filme do Sexta-feira Muito Louca, Uma Noite Muito Louca, que também aparece. Ele é morto também por uma prostituta. Eu tava tentando lembrar agora se ele tá naquele filme A Ressaca, mas acho que não. Não sei. Mas tem dois, cara, desse filme. Eu não entendo, cara. Eu não entendo Hollywood. Não entendo as pessoas. Como assim, cara? Calma. O plot desse filme A Ressaca, cara, é que os caras estavam muito bêbados e entraram numa banheira que fez voltar no tempo. Então... Ah, eu acho justo. É melhor do que um dinossauro modificado geneticamente e com os predadores absurdos, né? Então. Aí o cara voltou no tempo, nos anos 80, e ele ficou rico porque ele criou o Bugle. O Bugle? É muito fácil, né, você criar o Google. É muito fácil, é tranquilíssimo você criar a parada, então. Tá certo. Pois é. Aí esse aqui é a continuação daquele que eu não sei pra onde é que vai essa perna. Eu acho que só uma coisa legal nesse filme é que ele é um filme de atores de comédia, estilo Adam Sandler e. Caralho, hoje a minha memória tá. Rob Schneider? Hoje tá. Não, não, não, Rob Schneider. Rob Schneider é foda. Não, cara, é o Ben Stiller. Mas que na verdade não tem nem o Adam Sandler, nem o Ben Stiller, nem o Owen Wilson, nem nenhum desses caras mais famosinhos de comédia, sabe? É só o grupo B do B do B. Talvez o grupo D, na verdade. Então deveria ter o Rob Schneider aí. Não, o Rob Schneider ele tá no grupo A. Como assim? Caralho, como assim, né? Como o Rob Schneider consegue emprego, mano? Vai tomar... Deve ter uma causa no contrato do Adam Sandler, cara. Ah, não, vai ter filme do Adam Sandler, tem que ter o Rob Schneider. Muito errado, mas tudo bem. Só pra falar, e é isso aí! Ah, cara, não, tem um filme do Adam Sandler que tem o Vanilla Ice, então... Eu não respeito mais nada do que esse cara faz. Cara que você respeitava antes, beleza. Ah não, pô, paizão é foda, cara. Okay, ah, isso golfe, é foda maluco mesmo. No golfe também é muito bom. É, tá tudo bem, vai. Ele já fez coisas boas. Mas bem, vamos lá, melhor curta. Esse aqui, com certeza, eu não vi nada. Não faço ideia. É o Boogaloo and Graham. é foda. Tipo, se eu pedir pra tu ler os que tem acima quase todos saíram no Brasil, então tem um título em português. Português, pois é. Mas bem, é o Aya, o Butterlamp, o Parvena. Tá bom. Qualquer coisa. Caralho. E o The Phone Call. Eu chuto do Parvena porque é muito bom, não. Assim, chutando melhor curto, eu acho que o Fist ganha por causa da Disney. Tá bom. Eu acho muito boa isso aí, tá? Eu acho que é o Fish também, porque a família nojenta aí é incrível. Eu chuto no Parvenar, cara. Só porque o título é muito foda. Muito bom, nome, muito bom. Então, direção de arte, agora já é alguns que a gente conhece mais. Caminhos da Floresta, que tem a Mary Streep. Que eu não duvido que ela ganhe. Eu não porque vi o filme. É a Mary Streep. Eu não vi o filme, mas é a Mary Streep. Ela já ganhou vezes que eu não entendi porque ela ganhou, então vai saber, né? Mas bem, tem os Caminhos da Floresta, O Grande Hotel Budapeste, filme muito foda, muito foda. Interestelar, O Jogo da Imitação, que é um filme que eu quero ver muito. e o Sr. Turner. E o que você acha? Você viu algo? Não vi nenhum desses filmes, incrível. Não viu Interestelar? Caraca, não vi, cara. Não consegui ir no cinema na época. Caramba, cara. Que coisa. Eu sei como é que é o final mesmo. Eu sei tudo. Já me contaram todos os spoilers. Eu nem sei se eu preciso ver. Que é isso, cara. É muito interessante a quinta dimensão. É, ele encontra a filha dele. Toma spoiler. É foda. Mas bem, eu vou torcer pro Grande Hotel Budapeste. Mas eu não sei. Você quer chutar algum? Por causa da Meryl Streep, eu chuto o Caminho da Floresta. É o Clóvis Bornai do Oscar, velho. É Meryl Streep. Esse jogo da imitação é o que tem o Benedito, né? É o Benedito. Mas o que eu acho legal é por causa que ele é a história do Turing. Já ouviu falar do cara, do Turing? Não. Caralho, cara, você faz computação e você fala do Turing, cara? Não sei, ele é teoricamente cara. Só o pai da computação. Pode ser o pai, velho, mas pai é quem cria, então por mim não tem problema, não. Você nunca ouviu falar de máquina de Turing? Não. Talvez você ouça no futuro. Mas bem, não é um filme sobre computação, na verdade é sobre decodificação de códigos, mas Turing é um cara bem importante pra computação e por isso... Tem um motivo a mais pra eu querer ver. Fora que o trailer tá foda. Tem o Benedito, que é um ator muito bom. Então, vamos ver, né? Eu espero que saia logo pra assistir. Se bem que eu não queria que saísse em fevereiro, porque talvez em fevereiro eu não possa ir no cinema. Bem, mas foda-se. Mixagem de som. Interestelar. Whiplash. Em busca da perfeição. Cara, você tem que ter um subtítulo, né? Cara, é impressionante. Brasil é isso aí. Invencível, Sniper Americano e Birdman. Desses aqui, cara... Whiplash, porque é o único que eu vi. Só não viu Whiplash e o Invencível... Ah, não, não viu o Sniper Americano. Esse Invencível, eu ia achar meio estranho, sabe? Se ganhasse, eu acho que ia ser legal só pra ter a Angelina Jolie e não receber o Oscar. Eu acho estranho um filme de música não ganhar isso, mas tudo bem. A mixagem de som é boa nele? É, pô. É porque mixagem de som é um primo muito técnico, sabe? É muito... É qualquer coisa. Eu não sei. Interestelar, cara. Se Interestelar ganhar, eu não vou entender. Eu não entendo o que estão fazendo. Pô, Interestelar, barulho... do nada, tem uns momentos que eles aumentam o volume. Não, culpa dos cinemas. Hã? É culpa dos cinemas. De acordo não, com... cara. Eu fui no cinema especial. Esse filme. Foi um filme que eu tive que pagar 50 conto pra assistir. Não, é culpa dos cinemas. Eu fui no Lola cinema falou especial, isso. Que a vantagem da sala era exatamente o som. Que era um som em três dimensões. O Nola falou isso. Pra mim, eu tô com ele. Não. Tem nada a ver, cara. Mas bem, eu vou chutar também o Whiplash só porque é um filme de música. Mas é só por isso mesmo. Birdman, não acho que mereça esse prêmio, não. Tá bem, mas nessas coletoras também, a mixagem. Edição de som, de novo Interestelar, Invencível, O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, que, meu Deus, por favor, não ganhe. Eu quero que o Hobbit não ganhe nada, velho. E Birdman. Não sei, não vi nem... Só vi o Hobbit, eu não quero que ele ganhe, então qualquer coisa tá valendo. Não sei, eu vou torcer pro Birdman. Birdman tá legal também. Melhor edição. Edição, dá pra entender, né, mais ou menos. Uhum, eles editam. Pois é. Eles colam, na verdade, né? As coisas. É. Então, Boyhood, da infância à juventude. Whiplash, em busca da perfeição. O Jogo da Imitação. Sniper Americano e o Grande Hotel Budapeste. Todo mundo sabe que o Boyhood vai ganhar isso aí, né? Não adianta. Eu não sei, cara. Vai ganhar. Não sei. Eu tô torcendo pro Grande Hotel Budapeste. Mas vai ganhar Boyhood. Eu acho que é um dos poucos que ele vai ganhar. Eu não sei, mas eu admito, melhor edição faz até um pouco de sentido, já que o filme foi gravado durante 12 anos, então deve ter dado um trabalho tudo. Do caralho pra editar essa porra. Pra enxugar tudo e fazer ficar coeso, entre aspas, porque... Eu posso até aceitar você dizer que não tem história, mas coeso o negócio é. Aham. Tá bom. Eu vou voltar no Boyhood, que querendo o Grande Hotel Budapeste ganhe. Melhor documentário e curta-metragem é outra categoria que a gente não costuma assistir. Você viu alguma coisa? Não. Mas quero que você leia esse aqui, por favor. Crisis Hotline, Veterans Press 1. Joana, Our Curse, The Reaper. Como é que é? Our o quê? Our Curse, The Reaper, La Parca, White Earth, Earth, Earth, Earth, Earth, Earth. Não sei. O nome mais legal é The Reaper, então eu fico com ele. Eu gostei só pelo La Parca. La Parca, que porra é essa? Eu acho que, como os americanos adoram essas coisas de filme de guerra, eu acho que esse Crisis Hotline deve ser um filme de guerra, cara. Pelo título. Crisis Hotline Veterans Present. Ou pode ser um filme de jornalismo, cara. Vai saber. É, também. Eu acho que não, por causa do Veterans. Pode ser Veteranos do Jornalismo. Jornalismo? Será? É, a crise da linha quente, Veteranos Imprensados. Boa, boa tradução, boa. Efeitos visuais. Efeitos visuais, ou como eu diria, vamos chamar as criançadas pro Oscar. Porque, puta que pariu, velho. É uma coisa que eu não entendi, foi que o cara colocou entre aspas Interestelar. Será que quer dizer alguma coisa? Quer dizer que esse que vai ganhar, porque o resto vai tomar no cu. Só Planeta dos Macacos. Ah, não, não. Planeta dos Macacos tá foda, pô. Mas Interestelar teve aquele negócio lá que cientistas ficaram absurdados com não sei o quê. Ah, então... Guardiões da Galáxia também, pode ser. Não. É só por causa do Groot e do Groot e do Rocket Raccoon. Não. Ah, tá bem feito, cara. Tá bem feito. Mas não pra ganhar um Oscar. Por que não pra ganhar um Oscar, cara? Se você for ver o Interestelar, ao mesmo tempo que o Guardiões da Galáxia só tem os dois personagens de grande coisa nos efeitos visuais, tem outras coisas, né? Mas o principal são esses dois personagens. O Interestelar só tem alguns cenários. Porque, e o planeta dos geral, macacos tem 1 milhão de macacos. Então. Mas os macacos é mais legal. Mesmo que tenha a atuação por trás e toda aquela ferramenta que ajuda, eu acho que deve ter sido do caralho fazer esses efeitos visuais. Isso, mas eu acho que Interestelar ganha ainda. E você tem sempre que lembrar que o Planeta dos Macacos tem um ponto positivo a mais, né? Tem um Gary Oldman. Sendo Gary Oldman. Gritando, que nem um louco. Bem, Capitão América, Soldado Invernal, esse é... Qualquer coisa... E X-Men, Dias do Futuro Esquecido. Que tem uns efeitos legais na parte do futuro, mas... O estádio... Eu até hoje sou revoltado com o estádio, cara. Os Marvete fizeram essa porra aí, velho. Não é possível, cara. Bem, melhor figurino. O Grande Hotel Budapeste. Vice Inerente, eu quero ver esse filme. Parece bem legal. Caminhos da Floresta. Malévola. O que você tá fazendo, cara? Aí, outra chance da Angelina Jolie ganhar. Tá que pariu. E o Sr. Turner. Isso é tão injustiça que vai aparecer lá indicado ao Oscar nas capas do DVD, velho. Esse filme é tão ruim, meu Deus do céu. Cara, eu não achei o filme tão ruim, não, cara. Esse filme... Eu achei qualquer coisa. O começo do filme eu já sabia até o final do filme, cara. É muito bom, muito bom. Mas é claro que você sabia o final do filme, porra. Você fala como se tipo fosse uma história nunca contada antes. Qual que foi? Aquela história não existe, não, cara. Tá maluco? Tá certo. Bem, eu vou torcer pro Grande Hotel Budapeste, tá bem legal, a parte do figurino e tal, o lado de época, as pessoas nos hotéis, com... É muito louco, muito louco. Esse filme é muito bom, cara. Vale muito a pena pra quem tá pensando em que filmes do Oscar assistir, fica a dica, o Grande Hotel Budapeste é muito bom. Eu voto em Caminhos da Floresta, Meryl Streep. Fica aí 3 Oscars pra ela, no mínimo. É mais ou menos, bem... Maquiagem, Foxcatcher, uma história que chocou o mundo. Que na verdade não chocou o mundo, né? Foi até. É mais ou menos, né? Mas bem, todo mundo sabe que isso aqui é só por causa do nariz do Steve Carell. Ou não deixar ele engraçado, né? Então conseguiram maquiar ele bem. O Grande Hotel Budapeste. Mas Guardiões da Galáxia tem muito sentido. Pintar a garota de verde. Um dos três faz sentido nessa categoria, cara. Eu não sei, velho. Eu não vou torcer, mas eu acho que o Foxcatcher vai ganhar. Acho que vão dar o prêmio só por causa do nariz do Steve Carell. Se eu não me engano, ele ganhou o Globo de Ouro por isso. Então... Porra, cara, pintaram o cara todo de azul e você vai dar o prêmio porque zoaram o nariz dele? Não é possível. É isso, cara, tem a maquiagem digital do Thanos, cara. Caraca, velho. O Thanos ficou legal. Nossa. Maquiagem digital vale também, hein? Eu não sei. Porra. Devia ter um prêmio, pô, pra maquiagem digital. Aí ganhava o prêmio dos macacos, é claro. É. Melhor trilha sonora. Nem tem Flash aqui, só pra deixar claro. É, bem... é porque é original. Hans Zimmer. Tem uma música original. Interestelar. Que, assim, eu gosto do Hans Zimmer, mas todas as trilhas dele são iguais. Então, enfim. É aquela mesma trilha clássica que o Hans Zimmer apresenta sempre. Alexandre Desplat, em Jogo da Imitação. Não vi. Johan Johansson, em A Teoria de Tudo. Tu viu esse, não viu? Não. Acho que foi num... Não, deve ter sido num podcast que eu ouvi falarem. Acho que bilheteria falando desse filme. Falaram desse filme no bilheteria. Ok. Não sei, não vi. Alexandre Desplat, de novo, por O Grande Hotel Budapeste. Esse cara tem que ganhar só porque tá concorrendo com dois filmes, cara. E o Gary Ersham pro Sr. Turner. O Sr. Turner é o filme que menos as pessoas ouviram falar, que mais tá concorrendo ao Oscar. Que eu não faço ideia do que é esse Sr. Turner. É que nem aquele filme do cara que salvou o Natal. Do... Aquele absurdo. Aquele absurdo. É muito absurdo. Não me lembro daquele filme. Já tô ficando irritado já. Melhor documentário. O Sal da Terra. Como é que se lê esse aqui? Citizen 4. Citizen 4. Ok. A Fotografia Oculta, de Vivian Maier. Last Days in Vietnam. E Virunga. Virunga, velho. Tem que ganhar. O que, que é Virunga, velho? Eu não sei, mas tem que ganhar, cara. É aquela verruga que vai evoluindo e virou uma virunga. Tudo bem. Caralho, pensei a mesma coisa. Mas bem, então, você torce por qual aqui? O Sal da Terra, que eu tô com pressão alta, tem que torcer pelo Sal aí. Ah, o melhor trilha sonora, você acha que pode ganhar quem? Melhor trilha sonora? Não sei. É o Gary, porque tem dois também. Gary não. O Gary só tem um. Agora eu vou torcer pelo Gary porque eu errei. Porque faz parte de um filme que tem senhor, velho. Eu tenho que respeitar o cara que é um senhor já. Ok. Melhor canção original: Glory, do Selma. Everything is awesome. Everything is awesome. Tem que ser a parte do... Tem que ser em português, cara. Tudo é incrível. Tem que ter a... Tinha que ser a do Batman. Que Everything is awesome porque eu sou o Batman. Caralho, cara. É foda. Tu viu esse filme? Tu chegou a assistir esse filme dublado? Não, eu vi em inglês. Você tem que ver o quanto a mulher desafina cantando essa música em português. Ah, é? Absurdo. Mas a aquela de cabelo pintado? É. É, mas acho que ela no inglês também desafina. Não, não lembro. É absurdo. Faz muito tempo. Todos desafinam cantando. Tudo é incrível. A musiquinha é legal, mas... É a melhor. Eu sim, acho que Uma Aventura Lego só tá concorrendo aqui porque ela foi injustiçada no prêmio de melhor animação, cara. Porque nego não considerou animação, provavelmente. Só pode ser, porque não faz sentido, cara. Que tinha Will Ferrell falando, não vou botar esse filme, não. Vamos continuar, então. Grateful, de Além das Luzes. I'm Not Gonna Miss You. Jim Campbell, I'll Be Me. E Lost Stars, em Mesmo Se Nada Der Certo. Eu não sei, assim, desses dois eu só vi Uma Aventura Lego e o Mesmo Se Nada Der Certo. E eu gosto bastante da voz da Keira Knightley cantando Lost Stars, eu gosto muito dessa música. Mas eu vou torcer pelo Everything Watson só por... Nossa senhora! Agora sei, realmente. Tudo é incrível, porque... Porque eu sou incrível porque eu sou o Batman, então... Tem que botar a musiquinha do Batman aí no final do podcast. Muito foda. Então, melhor animação, um prêmio que me deixou muito puto. Que eu acho que não teve Aventura Lego, porque não consideraram animação. Mas não é nem pela Aventura Lego, cara. O que me deixou muito puto é que assim, ó, beleza, Operação Big Hero, tudo bem. Eu não consigo falar só Big Hero, eu sempre penso Big Hero 6. Big Hero 6. Os Box Trolls, beleza. O Conto da Princesa Kaguya, ótimo, excelente, tá aí. Song of Sia, eu vi o vídeo e tal, é bacaninha, assim, visualmente, parece muito bom. Eu não assisti o filme, mas parece legal. Agora, Como Treinar Seu Dragão 2 é forçação de barra pra caralho. Você sabe que vai ganhar o Como Treinar Seu Dragão, né? Você tá ligado nisso. Forçação de barra pra caralho, cara. Eu gosto muito de vikings que não matam, eu acho muito da hora isso, cara. Caralho, cara, teve Festa no Céu, que é muito melhor do que o Como Treinar Seu Dragão 2. Teve Uma Aventura Lego, né? foi falado. Até aquele do P-Boy Sherman é melhor do que o... Não, cara, não, não exagera, cara. Ah, pô, isso não é legal, viaja... cara. O cachorro que viaja no tempo, não. Não. Qual o problema? Não, velho, não. Qual o problema da viagem no tempo? O cachorro usa gravata borboleta, velho. Muito maluco. É, uma festa no céu foi melhor do que o Treinar seu Dragão. Você sabe que vai ganhar como Treinar seu Dragão, né? Você tá ligado nisso. Você sabe que se isso ganhar é porque provavelmente a DreamWorks tá botando algum por fora, né? Não sei. Não faz sentido, cara. O pessoal gostou. Dos vikings que não matam. Não, cara, não foi porque o pessoal gostou, cara. Ou melhor, desculpa, pode até ser se o pessoal gostou, mas não é porque é melhor, cara. É que nem o Frozen ano passado. Que porra! Só ganhou porque fez 2 bilhões. Caralho. Let it go. Ok, melhor filme estrangeiro tem o Ida, da Polônia. E a Volta também. Desculpa, eu não aguentei, desculpa. Leviatã da Rússia, que eu tive chance de assistir, mas acabei não assistindo. Eu acho que é Tangerina, cara. Acho que é Tangerina. Tangerina. É Tangerina agora. Da Estônia. Tangerinas. O Timbuktu, que foi o que eu vi, que eu falei hoje, que... Ele tem grandes chances de ganhar, mas eu não concordo, assim. Eu não acho um filme nada demais. Ele é da Mauritânia, que eu não faço ideia de que país é esse. Não sei. E Relatos Selvagens, da Argentina, que me dizem que é muito bom, mas eu acabei não indo assistir. Mas é argentino, então vou torcer pro qualquer um menos argentino. A gente já ganhou demais, né, cara? Eu ia ficar muito triste se a Mauritânia ganhar um Oscar e o Brasil não. Então eu vou torcer pra Tangerina. Vou torcer pra Rússia, pra Leviatã. Vou torcer pra Tangerina, fica aí. Melhor que laranja, Tangerina. Ok. Mas você sabe, vai ganhar o Ida, né? Não, acho que vai ganhar o Leviatã, porque o Leviatã ganhou o de Globo de Ouro. Melhor fotografia tem um Birdman, O Grande Hotel Budapeste, Ida, de novo, Sr. Turner e Invencível. Eu acho que o Birdman ganha. Eu acho que o Grande Hotel Budapeste ganha. Nossa. Vou colocar aqui em um qualquer, né? Eu pensei que seria mais condizente com o que você falou até agora. Ia votar no Sr. Turner. Não, é porque vai que o Sr. Turner não gosta de tirar selfies, essas coisas aí, vai saber. Vai aqui, né? Melhor roteiro adaptado, O Jogo da Imitação, Whiplash em Busca da Perfeição, A Teoria de Tudo, Sniper Americano e Vice Inerente. Eu não vi nenhum. Eu não sei como é que o roteiro foi adaptado, mas vai o Whiplash mesmo. Vai isso aí mesmo. Ah, boa, acho que era um livro. Não sei, eu gostei do filme, só não sei se tá bem adaptado. Ah, tá. Vai que é igual, tipo, Claymore, que eu gostava do anime, até ler o mangá e vi que não tava bem adaptado, né? Eu vou votar no A Teoria de Tudo, só porque estão falando muito bem desse filme e parece que foi muito bem adaptado do livro do cara lá, então. Que na verdade não foi escrito por ele, né? Importante deixar claro. Melhor roteiro original, O Grande Hotel Budapeste, Foxcatcher, Uma História que Chocou o Mundo, que eu acho absurdo, devia ser roteiro adaptado, porque se foi baseado numa história que já existiu, né? Pois é. Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. É muito foda esse subtítulo, cara. Que porra é essa, velho? Mas tem no filme, em inglês também tem. Ah, é? Tá bom. Birdman, A Inesperada Virtude da Ignorância. É muito bom, cara, esse subtítulo. Mas por que eles botaram isso só agora, se tiveram vários com o Birdman? Eu não entendi. Eu não sei. Tudo bem. Aqui ele acha que pode ganhar. É, vai saber. Boyhood, da infância à juventude, eu acho que não, né? Porque o roteiro não, de Boyhood realmente... Não, não tem roteiro. Realmente é... né? Olha, eu sou um adolescente. Veja um abutre. O abutre é o Nightcrawler? É. Tá, eu voto nele só porque eu achei que era o Noturno dos X-Men. Eu voto no Grande Hotel Budapeste. Apesar de que o Birdman também tem bastante chances. Mas é porque eu queria que o Grande Hotel Budapeste ganhasse. Porque, apesar do Birdman ser legal, o Grande Hotel Budapeste é bem mais legal, cara. Bem mais divertido. Melhor ator coadjuvante, Edward Norton, em Birdman, como eu falei. Tá muito bem. Ethan Hawke, em Boyhood, é o pai do garoto. J.K. Simmons, em Whiplash. Esse tem que ganhar, não é possível. Mark Ruffalo, em Foxcatcher. O Hulk. E Robert Duvall, em O Juiz. Pera, eu não juiz. Entendo porque o Robert Duvall tá concorrendo. Mas... O Juiz é aquele do... É legal. O filme com o Robert Downey Jr. Não sei que filme é esse. Eu tô pensando naquele que é o Juiz Dredd. Não, não. Não, não, não é esse? Não, não. Olha, se o J.K. Simmons não ganhar esse, eu não entendo mais nada de atuação, cara. Eu acho que o J.K. Simmons ganha também, cara. Não é possível. Acho difícil não ganhar. Ele ganhou tudo, né? Ganhou só tudo, né? Que teve, então... Melhor atriz coadjuvante, Patricia Arquette, do Boyhood, que é a mãe do garoto. Eu não achei nada legal, cara. Não achei ela boa no filme, não, mas também. Também. Keira Knightley, no Jogo da Imitação. Emma Stone, em Birdman. Aí, Emma Stone, Streep, em Caminhos da Floresta. E Laura Dern, em Livre. Mais Streep, né? Mais Streep, ganhou já. Ganhou por insistência já. Ela não sai a que mais concorreu ao Oscar, como um dia ela vai chegar a ser a que mais ganhou, tá? Direção: Alejandro González Iñárritu, em Birdman. Richard Linklater, em Boyhood, que vai ganhar. Não acho também que é incrível a direção, não acho que mas vai. Vai ganhar, mas vai ganhar. Eu sei que vai ganhar. Ganhou tudo também. Wes Anderson, em Um Grande Hotel da Peste. Morton Tilden em Um Jogo da Imitação e o Bennett Miller em Foxcatcher, uma história que chocou o mundo. Richard Linklater, cara. Acho muito difícil o Linklater não ganhar aqui. É, o Zelda aí, ele vai bem. Entendeu? Desculpa. Tá certo. É. É. Isso aí, cara. É. Ah, o pior que eu acho que assim, o público em si não vai entender a piada. É, e é o link depois aí, foi o Zelda depois. Cara, é o Zelda. É. Desculpa. Não precisava explicar, cara. Perdeu agora. Melhor ator, Michael Keaton, do Birdman, provavelmente vai ganhar. Ah, não, se bem que também o Eddie Hathaway, no Teoria de Tudo, também tá bem cotado, né? Não sei, mas eu vou torcer pro Michael Keaton. Benedict Cumberbatch, em Jogo da Imitação. Steve Carell, em Foxcatcher, uma história que chocou o mundo. E o Bradley Cooper, em Sniper Americano. Olha, eu voto no Bradley Cooper porque ele atuou com um bebê falso. E isso. Você tem que ver, velho, esse vídeo. É muito da hora, velho. Ele mexe os bracinhos do bebê com o dedo, cara. É incrível, é incrível. Melhor atriz: Julianne Moore, por Para Sempre Alice. Felicity Jones, em A Teoria de Tudo. Rosamund Pike, Garota Exemplar. Reese Witherspoon, em Livre. E Marion Cotillard, em Dois Dias, Uma Noite. Eu tô torcendo pela Rosamund Pike, porque eu gosto muito da atuação dela como mulher psicopata em Garota Exemplar. Eu acho que vai ser a Felicity Jones. Será? Eu acho. Porque, eu não sei, é muito sofrida a história dela, deve ter atuado bem, não sei. É muito sofrido, deve ter atuado bem, é ótimo. É, eu vi tudo esse filme, tudo. Né, ouvi um podcast e viu tudo. Melhor filme: Sniper Americano, Birdman, Inesperado, Virtude da Ignorância, Boyhood, da Infância à Juventude, O Grande Hotel Budapeste, O Jogo da Imitação, Selma, A Teoria de Tudo e Whiplash, em Busca da Perfeição. Acho que o Boyhood vai ganhar. Eu acho que o Whiplash deveria ganhar, mas não vai ganhar. Eu acho que ele deve ganhar o prêmio Boyhood de 2014. Eu acho que vai ser Birdman que vai ganhar. Não, eu tenho quase certeza que eles vão dar o prêmio de melhor Boyhood de 2014. Caraca, velho, como você considera isso aí um filme? Mas tudo bem. Cara, eu considero que nas questões, assim... separado, se você separar melhor atriz, melhor ator, não sei o que, o filme realmente, ele não vai ganhar em nenhuma categoria. Mas como o filme, o conjunto todo, eu acho excelente, cara. Então esse foi o Oscar, vamos para as nossas indicações, e depois a gente descobre, né, se a gente acertou alguma coisa. Eu tenho certeza que eu não acertei, porém, só o J.K. Simmons. Eu indico os podcasts Verdades Absurdas e Muito Amor do Overcast. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh. Então, esse último mês, agora de janeiro, também tava meio tenso. Agora tá pior ainda, mas também já tava meio tenso. Isso tem muito podcast, porque eu fiquei muito tempo trabalhando. E teve um podcast, na verdade, dois podcasts do site Overcast. Que é interessante que o nome do site é Overcast, mas não existe nenhum podcast chamado Overcast nesse site. Eu acho justo. Mas é um site que tem vários podcasts diferentes, de vários tipos. E esses dois em específico são muito legais, que são podcasts, são joguinhos. Então, no meio do podcast, as pessoas jogam, disputam em várias etapas. E são podcasts muito divertidos, Verdades Absurdas, principalmente. É genial, cara, o jeito como ele faz o jogo. Os jogos, eles são comandados pelo Teixeira, lá do Bilheteria e do Mothership. Lá do Overloader, pronto, que era do Games on the Rocks. É assim, são sempre dois times, né? Então, é sempre um dos caras, que eu acho que é o Pedro Cohen, não sei se é o Pedro Cohen que é... Agora, desculpa, não lembrei o nome dos outros caras. Mas sempre tem dois caras que são fixos, que são de times diferentes, e vem alguém pra, junto com eles pra concorrer. Nesses jogos, desses Verdades Absurdas, no caso, eles vão basicamente jogar joguinhos contando a verdade, ou mentiras, no geral, e tentando descobrir, né, se o outro tá falando a verdade ou mentira. É muito impressionante como as pessoas nos impressionam, porque... Tem uma parte desse jogo que a pessoa tem que falar uma coisa absurda que aconteceu com ela e os outros vão ter que descobrir se é verdade ou não, né? Em uma das edições, uma pessoa revela que queimou um monte de criancinhas com água quente. Tá bom, né? Tá certo. Tá de boa, né? E só tem daí pra baixo. Situação. Mas o que eu acho mais legal é a primeira parte do jogo, que... O nome da partida, da primeira etapa, é sempre Verdades Absurdas, propriamente dito, em que ele seleciona um texto sobre algum tema, e nesse texto tem que ter uma certa quantidade de verdade, sempre são cinco, e que eles vão ter que informar o que é verdade, o que é mentira, e, bem, sai cada coisa que é impressionante, cara, assim. Eu indico pra todo mundo, qualquer pessoa pode escutar, é tranquilo. Você tiver mais conhecimento de cultura pop, aí vai achar um pouco mais fácil. Mas em geral é tudo muito divertido. E é aqueles podcasts, se você sair na rua escutando ele, tome cuidado, porque é bem capaz de você começar a rir do nada e as pessoas te acharem louco. Cara, apesar que não vale a pena, porque eu em casa tava escutando podcast, tava bebendo água e tava ouvindo, né? Aí eu comecei a ter aquela crise de riso, eu tava bebendo água, a água voou pra longe da sala, velho. Foi meio absurdo. Nunca tinha acontecido comigo. O duro foi limpar depois. Qual podcast você tá assistindo? Era esse? Era o Mothership. Eu não lembro o que era, mas era um negócio que eu tava dando muita risada. Acho que era o Bozo se mijando, alguma coisa assim, velho. Não, o Bozo não se mijou, ele se queimou. Ele pegou fogo. Eu não lembro, eu sei que... Que era alguma coisa que eu dava risada, né? Ah, mas o Muito Amor é um outro jogo, ele é um pouquinho diferente, em que as pessoas tentam criar situações absurdas para certos temas. Então, tipo, a pessoa tem que falar, por exemplo, um que não é tão absurdo, mas assim, a pessoa tem que falar qual foi o seu pior fora da vida. Então, cada um dos concorrentes fala a história do seu pior fora e o pior vai ganhar, né? Então, tem coisas muito tristes, como o cara mandou uma mensagem pra garota no Natal pela internet e foi sumariamente humilhado. Acontece com todo mundo. Ou o cara que... É porque eu não lembro dessa edição específica. Ou o cara que tava no carnaval, né? O garoto, ele disse que era... Na época ele era virgem. E, bem, ele começou a conversar com a garota e tal, e blá blá blá, e não sei o quê. E quando tava pra rolar alguma coisa, a garota... Tinha começado a conversar com ele, a garota era metaleira, alguma coisa assim. Ela falou, tipo, eu tô afim de ficar com alguém. Aí o cara, opa, e que tal eu? Disse, ah, com você não, né? Tome. Tem outras situações que são engraçadas. Situações, tipo, os caras têm que criar uma versão revolucionária de um aplicativo pra celular. Então saem aplicativos impressionantes como... O aplicativo que indica o melhor lugar pra você bater punheta em público. Meu Deus. Bem, é isso aí. Os jogos são bem engraçados, são bem divertidos. Muitas das coisas que os caras falam são plausíveis. Outras não são plausíveis, mas dá pra não ser mesmo. Então eu indico, vocês vão lá, escutam. Tem duas temporadas, Verdades Absurdas. Muito Amor, eu acho que tem uma só. Não, acho que tem duas também. Vale a pena vocês escutarem todas as edições. Todas as edições são muito engraçadas. Verdades Absurdas, inclusive, a última edição tem o Rafinha Bastos. E, pô, é muito legal, cara. 4,5 para ambos os podcasts. E é isso aí. Eu indico Black Mirror. É uma indicação que eu peguei lá no bilheteria, junto com o Snowpiercer. Black Mirror é tipo um Além da Imaginação nos tempos atuais. Você lembra como é que era Além da Imaginação? Não, mas Black Mirror é uma série, né? Só pra isso, claro. É uma série. Que fala basicamente sobre futuro e tal. Né, alguns têm o futuro, alguns não. Basicamente sobre tecnologias ou extrapolações de coisas do nosso dia a dia. E que naquele universo do episódio eles fariam parte do dia a dia da pessoa. São episódios fechados, são duas temporadas de 3 episódios, tipo Sherlock Holmes mesmo. Cada episódio tem 1 hora. Peraí, 2 temporadas de 3 episódios, né? Que eu ouvi falar 13. Tudo bem. 13 episódios. É que eu tenho língua presa. É 13 ou é 3? 3, 1, 2, 3. Tipo Sherlock Holmes. Ok. Que é. Não, porque a última temporada de Sherlock Holmes não tem 3 episódios. Tem, pô. Não tem? Tem não, cara. Tem bem mais. Tá maluco? Tô falando sério, a terceira temporada tem mais de 3 episódios. Não sei, eu lembro que era 3, não sei. Cada episódio é fechadinho, então você pode ver, sei lá, o primeiro e o último da segunda temporada, que não tem problema. Cada episódio tem um tema diferente, é bem divertido ver qual que é o tema do episódio, assim. Tem um tema que eu gostei bastante, que foi... As pessoas precisam pedalar numa bicicleta todo dia pra ganhar pontos pra pagar suas coisas. Cada coisinha você tem que pagar ponto que você ficou na bicicleta, né? E as pessoas sonham em um programa de talentos pra eles nunca mais voltarem pra bicicleta. Que é tipo um Ídolos. Qual que é o nome daquele programa da Globo agora? Que é o The Voice. É tipo um The Voice. Tem 6 episódios. A última temporada. Terceira temporada tem 6 episódios. Caraca, eu acho que só vi 3, velho. Eu tenho que ver depois pra assistir. É tipo um BBB que as pessoas entram lá, pagam 13 mil bicicletas, por exemplo. Não é bicicleta, o tempo que ele ficou na bicicleta. Tudo isso pra um sonho de nunca mais ter que voltar pra lá, né? Tem toda uma crítica social em relação a isso. Tem também um outro episódio que é mais fácil de explicar, que é: e se as pessoas pudessem bloquear umas às outras? Por exemplo, não quero mais falar com você. Aí você bloqueia ela no Twitter. Uhum. Mas se você pudesse fazer isso na vida real? Não aguento mais você é muito chato, eu vou te bloquear. Aí a pessoa que é bloqueada, ela não consegue mais ver a pessoa, ela fica só um borrão cinza, não consegue mais ouvir, não consegue ver foto da pessoa, não consegue ver vídeo, não consegue ver mais nada. Uhum. E são episódios bem interessantes, assim. Tirando o último da segunda temporada... Ia dar merda, hein, isso aí? Ia dar merda. Deu merda. Mas é bem legal. Eu gosto muito do primeiro episódio... vou falar o tema aqui, que é bem legal também. Que é: sequestra a princesa lá da Inglaterra. E era a princesa que ia seguir o trono, né? E o terrorista fala assim: olha, eu só vou liberar ela viva, sem estar machucada, se o primeiro-ministro fuder um porco em plena rede nacional. Aí fica todo episódio debatendo se ele tem que fuder o porco ou não, como é que faz, como é que não faz. É bem legal, cara, é bem divertido. Mas é isso, se você gostar de Além da Imaginação, sempre ficou curioso pra ver como é que é um seriado assim. Tá aí, tem no Netflix americano. Cara, eu sei que eu vi, mas não consigo lembrar desse Além da Imaginação, cara. Passava no SBT de madrugada, cara, eu gostava de assistir. Mas tem no Netflix americano, ou você baixa e tem as legendas por aí, se você conseguir encontrar. Tem um episódio de Natal, eu vou deixar pro Evilás o link do episódio de Natal, que é legendado em português, e o episódio de Natal é bem da hora, cara, é um dos meus preferidos, assim, é o segundo episódio preferido. Eu devo assistir o episódio de Natal sem ver mais nada? É, episódio fechado, cara, você vai pegar mais ou menos o conceito só, não tem problema, não. Não sei, cara. Não, cara, são episódios fechados, são histórias fechadas. O episódio de Natal não tem nada a ver com o primeiro da segunda temporada, nenhum dos 6 episódios das temporadas. Então não tem problema, não. Então relaxa. Tá. Então tá. Não vai pegar spoiler. Ok. Quantos Batman Freio da Fruta? Eu dou 4,5. 4,5, excelente. Eu daria 5 se não fosse o último episódio da segunda temporada, que é muito ruim. Eu diria que você deveria dar 5 ou um pouquinho mais se tivesse Netflix. Tem Netflix americano. Foda-se, cara. Eu tenho acesso ao Netflix americano. Eu sei, e como fazer? Não. Mas tem preguiça, eu vou fazer o quê? Eu tenho, pô, tenho tanta coisa pra ver, eu vou me dar o trabalho de fazer isso só pra assistir o seriado. Não, caraca, foda-se. Velho. Quando estiver no Netflix brasileiro, eu assisto. Tá ótimo. Considerações finais, Lucas? Você quer falar alguma coisa? Minha última consideração final? Minha última consideração final. Eu sei, é a mania do MDM, eu falo essas coisas, meu. Caraca, velho, eu tinha um negócio na ponta da língua pra falar, eu esqueci completamente, cara. Ah, é, lembrei. Esqueci de comentar no começo que terminei de assistir Fate Zero, o anime lá. Muito bom. Acabou Fate Zero? O Fate Zero, não Stay Night. Ah, tá, desculpa. Fate Zero é muito bom. Eu fiquei impressionado, assim, eu achava que era outra plot, outras coisas. Gostei bastante. Eu, caralho, eu tô muito empolgado, vou ver Fate Stay Night. Então, Fate Stay Night é uma das piores decepções da minha vida, velho. É muito ruim, cara. Puta que pariu, cara. Como é que transformaram a história naquilo? Não dá pra entender. Um dos piores protagonistas já feitos, assim. Puta que pariu. É muito ruim. É isso? É isso. Não assistam Fate Stay Night, continuam com Fate Zero, tá tudo bem. Você realmente não gostou de nada? Fate Stay Night, nada. Sério, nada? Colegial, protagonista babaca. O Emi é babaca, todo mundo acha ele personagem chato pra caralho. Caraca, velho, ele segurava pra usar aquelas porra daqueles comandos até o último episódio. Tu viu o Fate Stay Night antigo? Não vi. Pronto, no antigo era muito pior. Ele segurava os comandos absurdamente pra ninguém usar. Ah, eu vou usar esse comando pra você me obedecer. Ah, vai tomar no cu, velho. Porra, não. É muito ruim, não gostei não, cara. Parei no episódio 9 e aí eu não voltei mais, parei. Vê o filme, é bom que você já sabe a história toda. O filme é legal, o filme é bom. É. É a minha dica, né? Pra quem não quer assistir a série, vê o filme. A história é a mesma. Então, considerações finais. Só lendo o comentário aqui do João Paulo Saragossa, que ele já tinha falado um momento no começo, mas não sei se foi na gravação que perdemos. Por favor, expliquem no podcast da temporada o que diabos são os ventos espaciais de Aldinoa 2. Só no espaço eu até entendo como licença poética, mas vento? É isso, obrigado e parabéns pelo podcast. Tá batendo mais vento no espaço do que na minha cidade, que tá um calor desgraçado aqui, cara, tá foda. Meu podcast temporário, pra quem não escuta outro podcast, não sei o Opinando Shibun, é um podcast do Anime Podcast que a gente também grava. E eventos espaciais no anime Aldinoa 2 é bem... Qualquer coisa. E a última consideração final que eu queria dizer é um pedido pro Luke Lucas e talvez pra o Eric Dias, se ele está esse podcast, parem de me mandar imagens no Twitter. Porra! Que isso, cara? Você que me mandou aquelas imagens? Caralho, não, cara. Parem de me mandar imagens no Twitter. O Eric disse que é muito agressivo, bravo. Cara, porque, tipo, vocês mandam imagem, aí vocês veem que eu tô calado e continuam mandando só pra me encher o saco. Não sei do que você está falando. Tá bom, tá bom. Eu não posso nem falar aqui que imagens você me manda. Porque aí é muito tenso, né? É pra ajudar você a descontrair desse seu trabalho aí, cara, do mestrado. Cara, o pior é que eu acesso meu Twitter no meu trabalho, caralho. Não... Porra. Aí fica minha timeline lá, nas minhas mentions, com um monte de imagem. Não sei o que você tá falando, cara. Tá bom, você não sabe, tá. Deixa eu procurar aqui uma imagem pra te mandar. Ah, meu Deus. Ô, cara, por favor, use um Twitter do blog, se forem mandar, não manda o meu, não. Bem, é isso, então. Até daqui a 15 dias, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Everything is Batman. Everything is cool when you're Batman. Everything is Batman. Because of Batman.